Axé, axé, irmão. Esse salve é especial pro meu mano Queimadinho. Salve, salve, Rio Branco, Goiânia é nóis. Forte e abraço a todos de Santa Catarina. Tamo junto, ladrão. É o rap. Nós é a rua, nós é o crime. Pobre, louco, primão. Lealdade aos leal. Traíram, pega a visão. Roubou na quebra, perde a mão. Caguetou, vê Satanás. As dutum explode crânio. Crime é sem boi, rapaz. Não botou fé, pagou pra ver. Viu os monstros invadir. De Glock toca na cara. Uma casão pra garantir pros pisão que tá de chapéu. Roda o tambor do oitão. Pegou e não pagou. Paga com a vida ladrão. Na cadeia, mesma mão. Domingão é paga, paga. Levou a cozimão. Viu que o crime não é piada. Só quatro quina na cara. Chegou morto no latão. Até pra ir no boi, pede licença, bonitão. Playboyzinho achou que é fofo, cagou quando tampou. Quando a bop invadiu e os meninos revidou. Já não canto por amor, canto por justiça, cuzão. Vamos comemorar a perca dos irmãos Vinícius, fogo queimadinho, portando a 762. E o branco hoje tá no chão, Goiânia é só 22. Papi, Lantre é sem vacilou, é sem perdão. Floripa, vários parceiros, um forte abraço pros ladrão. Moleque tá maquinado, exercendo sua função. Fazendo seu papel, defendendo seus irmãos. Se eu prosseguir, me siga. Se eu recuar, me mate. Mas se eu morrer, me vinga. Nós é o crime de verdade. Moleque tá maquinado, exercendo sua função. Fazendo seu papel, defendendo seus irmãos. Se eu prosseguir, me siga. Se eu recuar, me mate. Mas se eu morrer, me vinga. Nós é o crime de verdade. Onde nós chega para todas, traçante, ilumina o céu. Família linda e complicada. Eternamente fiel, Rio Branco tá palmeado. Lacrado no vermelho, Goiânia, Santa Catarina. Só maquinista, parceiro, dona preta. Mó respeito eterno, guia de verdade. Reisberg 10 a 10, Lele, só os faixa com padre. Cariston, irmão de sangue, Adriano. Ele fechou com nós, Ricardinho lá da São Marco. Marco Antônio tá na voz. Nós sofreu, mas não traiu, não prejudiquei ninguém. Queimadinho, bela gestão, não passa nada, é o trem. Nós não deve pra ninguém, nós vive do jeito que quer. Goiânia, Santa Catarina, tá lacrado, vai na fé. Moleque tá maquinado, exercendo sua função. Fazendo seu papel, defendendo seus irmãos. Se eu prosseguir, me siga. Se eu recuar, me mate. Mas se eu morrer, me vinga. Nós é o crime de verdade. Moleque tá maquinado, exercendo sua função. Fazendo seu papel, defendendo seus irmãos. Se eu prosseguir, me siga. Se eu recuar, me mate. Mas se eu morrer, me vinga. Nós é o crime de verdade. Nós é o crime de verdade. Nós é o crime de verdade.